isso, na verdade, da quase a minha alma. Kilo 1910. Again, that's my Jesus, stand 11. Roger, is the people who are at Jesus and 810, Kilo 1910. tem um desejo. Alfa de Leste, por favor. Estranho 2 a 9, chama-se a 5, decima 1, alto 1, 1, 2, 3, decima 8. Thank you. Romeo Papa Romeo Papa Romeo. zero. Decola 0, curva direita. Deixa de sair da Boruno, transição elétrica. Aciona 5065 e o controle 120218. Bom dia, azul 4234, transporte. Azul 4234, autorizado, retire-se, dia 21 no site, nível 370. Decola da pista 10, após o decolar de curva esquerda, prefeito saída Puca de Anuaru, 5067, a transponder 108. Claro. confirm the report